Introdução ao Workshop 576. Fusão de energia e não de matéria. Nêutron, a mais alta energia no universo. Funções do nêutron. Colesterol. Vitamina D. Bactérias e vírus. O sistema de plasma tem alma e emoção. O ensinamento de hoje é, na verdade, uma aula muito além das aulas de pós-graduação sobre o novo entendimento da física do plasma conforme ensinado pelo Sr. Cash e pela Fundação Cash. Apesar de a maioria de nós estar longe de ser cientista, tentaremos trazer isso para uma linguagem que todos possam entender. Em primeiro lugar, devemos estar cientes de que na física atual, a maior conquista é considerado o esmagamento de dois núcleos para fundi-los em um elemento mais pesado. E eles chamam isso de fusão nuclear e estão gastando bilhões com isso em todo o mundo. O fiasco mais famoso é o CERN na Suíça, onde eles aceleram partículas atômicas em trilhos com quilômetros de diâmetro e as colidem. E tudo isso é feito no estado da matéria. E como disse o Sr. Cash, a fusão da maneira como eles a entendem é um sonho que nunca se tornará realidade, porque não é assim que o universo funciona. Lembre-se de que os humanos só aceitam a fisicalidade como real e a energia e a alma do homem é uma fantasia. E a mentalidade é que se algo não funcionar, então pegaremos uma marreta maior ainda e bateremos nisso até que funcione. E então, temos os cientistas cujos diplomas, salários e modos de vida dependem totalmente da crença nos conceitos que eles aprenderam na universidade. Esse é o pano de fundo para o qual estamos tentando trazer a luz do conhecimento da criação. Como ele disse, este workshop é principalmente para o futuro cientista que explorará o universo, mas ele está ensinando isso para os buscadores de conhecimento porque somos nós que estamos dispostos a ouvir isso neste momento. Embora seja abstrato, alguns conseguirão entender parte disso. Temos o privilégio de poder ouvir e registrar esse primeiro passo rumo ao verdadeiro conhecimento para a humanidade. Na ciência do plasma, não rejeitamos a fusão, apenas a forma como ela é entendida neste momento no estado da matéria. De fato, a fusão de plasmas é a forma como o universo é criado. E já falamos sobre isso muitas vezes, mas podemos resumir isso de uma forma muito simplificada. Um raio de luz do Criador começa a interagir consigo mesmo, cria divisões de si mesmo, e essas divisões se tornam plasmas. E então os plasmas interagem e se fundem, o que também chamamos de amalgamação de plasmas. Tudo isso é feito no nível da energia, e eles não se tornam matéria até que interajam com a inércia e outros campos. É assim que tudo é criado. Temos a tendência de pensar que a energia do Criador é tão grande e poderosa que ela se quebra ou se divide para se tornar as coisas, como na teoria do Big Bang. Isso é o oposto de como isso de fato funciona. Quando as energias liberam seus campos no ambiente por meio de interações, elas se juntam e se fundem e se tornam o hidrogênio, e depois o primeiro nêutron e todos os outros elementos. Lembre-se de que a energia é um campo magnético em movimento e leva ao próximo nível da criação. A energia de plasma de ordem inferior se junta de uma maneira específica para criar uma força de campo magnético de ordem superior. A maior coleção desses campos é o nêutron, que é a quantidade máxima de energia neste universo que pode ser reunida em um único pacote. É por isso que ele repete constantemente neste ensinamento que o nêutron é o nível mais alto de energia em nosso universo e nem mesmo os vírus podem ultrapassar esse nível. Não está claro o que isso significa, pois como pacote de energia, um vírus é composto de nêutrons em sua estrutura atômica básica. Por enquanto, podemos apenas continuar reunindo as informações e analisá-las à medida que avançamos. Sr. Cash disse que o hidrogênio ele foi criado primeiro e depois o primeiro nêutron. O hidrogênio é um próton e um elétron e o deutério é quando o nêutron é adicionado a ele. E à medida que a Terra se move pela galáxia, encontraremos elementos com 500 nêutrons e 10 mil elétrons, mas quando os juntarmos, eles não serão mais do que os compactos de energia de um nêutron. Porque o nêutron é a base fundamental da criação da matéria. E é aqui que isso fica abstrato. Ele está falando do número de nêutrons ou de uma outra coisa? Em nossa ciência, tudo é definido pelo número de nêutrons, prótons e elétrons. A seguir estão algumas qualidades de um nêutron. O nêutron é a energia fundamental e mais alta, e os demais são pacotes de energia. Mas o que isso significa? Por exemplo, um átomo de carbono tem 6 nêutrons, 6 prótons e 6 elétrons. Entendo que os 6 prótons e os 6 elétrons são apenas pacotes de energia em relação ao nêutron. Mas e quanto aos outros 5 nêutrons? Eles também são apenas pacotes de energia em relação ao nêutron central? Ele diz ainda o Sr. Cash que a quantidade máxima que qualquer elemento neste universo pode carregar não é maior do que o que está no nêutron. O processo da criação é definido pelo que está dentro do nêutron. Nossa ciência tem todos os seus dilemas e confusões porque eles não entendem isso. Nada pode ser maior ou mais eficaz do que um nêutron. O ensinamento fundamental da nova tecnologia espacial é o nêutron, conforme descrito no livro 1. Essa é a primeira vez que nossa ciência tem a oportunidade de entender de onde vem a energia do átomo. Ela vem do nêutron, que tem a energia mais alta, e ele dá para a mais baixa, que são os prótons, e os campos restantes dessa interação são usados pelos elétrons para manter sua emoção, movimento e tudo mais. O que eu entendo é que os físicos nucleares mediram todas essas frações e energias diferentes no átomo e depois as chamaram de up e down quarks e todas as outras coisas, mas na verdade, eles estavam medindo a liberação de energia das interações de campo dos nêutrons com os prótons e depois com os elétrons. Por não quererem entender a simplicidade da criação, eles inventaram todas essas bobagens que as pessoas gostam de repetir e pensam que são inteligentes. Um princípio fundamental da criação é que, por meio da interação dos campos dos dois pacotes de energia do nêutron e do próton, cria-se o terceiro pacote de energia, o elétron, e é assim que o elétron é criado, mantido e também que se move no átomo. Isso é tão incrível e esclarece muita confusão. Essa é a razão pela qual os elementos mais pesados têm mais nêutrons, porque é necessária mais energia para manter os prótons, o que, por sua vez, posiciona os elétrons em sua distância do centro. Gostaria de saber como isso afetará a teoria dos cientistas sobre como as órbitas dos elétrons são preenchidas com as órbitas S1, S2 e P. O Sr. Cash fez o seguinte comentário. A estrutura simples que eles apresentam como um átomo, com nêutron, prótons e elétrons, está longe da realidade. Voltamos ao micro no macro. O que vemos na superfície do Sol é exatamente como é o nêutron. O Sol é como o nêutron, a Terra é o próton e a Lua é o elétron. Isso é interessante porque foi Niels Bohr quem viu a estrutura do átomo em um sonho como um sistema solar. E o ponto principal parece ser que a superfície do Sol está repleta de interações com moção e movimento dos campos e explosões de energia, e o mesmo acontece com a superfície do nêutron, mas não somos capazes de ver isso. Essas interações levam à criação de outras estruturas fora do nêutron. Se considerarmos o sistema solar, então essas estruturas seriam a poeira cósmica, os meteoritos e outros campos e matéria entre o nosso sistema solar e outro sistema solar. Tudo isso aponta para o processo fundamental da criação, no qual a interação dos campos leva à criação de plasmas, e por meio da inércia se torna um estado de matéria. E não planetas explodindo e enviando detritos ao redor das galáxias e universos. Com o nosso conhecimento, há um problema com a teoria dos planetas que explodem, pois o que acontece quando os detritos entram em zonas onde a força do campo dos detritos não pode existir no estado de matéria? Será que eles seriam vistos nessa dimensão? É por isso que nossos cientistas precisam aceitar o conhecimento da criação para que possam assim eliminar todas as falácias. A próxima parte do ensinamento, eu tenho ouvido repetidamente e percebi que não temos conhecimento e informações suficientes para poder entender isso. Talvez essa seja a parte que ele disse ser abstrata e para os futuros cientistas espaciais entenderem. Bom, vou compartilhar com vocês aqui o que eu consegui decifrar disso. Essa parte se refere a vírus ou pacote de energia. Quando os campos dos sistemas solares interagem, eles não apenas criam poeira cósmica e outros materiais, mas também criam um pacote de energia, ou vírus. Estou supondo que os vírus são um amálgama de muitos plasmas juntos para se tornarem assim um pacote de energia, mas eles nunca podem ser maiores do que a energia de um nêutron. Não sabemos realmente o que isso significa, porque há outra dimensão de conhecimento sobre nêutrons que não temos ainda. Por um lado, tudo é feito de nêutrons. O vírus é feito de nêutrons, então de qual nêutron estamos falando aqui? quando o vírus se liga ao estado da matéria da estrutura molecular do aminoácido ou corrente do homem, ele pode matar. Mas quando aplicamos os ganhos do copo da vida, ele foi capaz de cortar o vírus em pedaços e usá-lo como energia. Naquele momento foi enfatizado o uso do aminoácido do ganho, e de alguma forma o ganho foi capaz de interagir com o nêutron do vírus e igualar sua força para quebrá-lo em seu nível de aminoácido. Ou talvez, em vez de o vírus quebrar o aminoácido do homem, o que aconteceu foi que os ganhos tenham quebrado o aminoácido do vírus. Então ele não era mais um vírus, mas sim se tornou uma fonte de energia para alimentar o corpo e ajudá-lo a se recuperar. Um nêutron é capaz de suportar a força total de qualquer plasma de vírus no universo. Em outras palavras, um vírus nunca pode se sobrepor a um nêutron. Quando entendermos como usar os nêutrons como blocos de construção de plasmas de ordem superior, poderemos eliminar todos os vírus que encontrarmos no espaço. E no universo, os vírus são usados como reservatórios de energia. Portanto, os vírus realmente são apenas pacotes de energia e precisamos aprender o mecanismo de como eles são criados para que possamos assim desmontá-los e usar a sua energia para nos alimentarmos no espaço. Então não teremos mais medo deles. Sr. Cash também nos ensinará a usar os ganhos de forma geral para esgotar todos os pacotes de energia e assim não precisaremos de injeções. E o mesmo princípio se aplica independentemente de sermos da Terra ou de outro lugar no universo. A próxima parte se baseia nessa afirmação, de que precisamos entender que a criação e o criado estão um dentro do outro e precisamos entender como a energia é convertida para o estado de matéria. O ponto de referência para a solidificação da energia em matéria no corpo humano é a inércia do estado da matéria, que é o cálcio na estrutura óssea. Então ele nos mostrou uma foto de um osso e de um tecido muscular que estão cheios de pontos brancos. Ele disse que isso confirma que elementos como o cálcio podem viver e se solidificar em uma determinada força de campo dentro do corpo, e que o osso está puxando para si e está coberto de pontos brancos. Essa pessoa ela comeu carne de porco crua, e os parasitas da carne sobreviveram ao ácido do estômago, talvez porque ainda eram plasmas, e passaram para a linfa e entraram no tecido muscular. Quando morreram, a energia desses parasitas se calcificou e é por isso que aparecem no raio-x. Isso é o que pode acontecer conosco no espaço quando transmutamos se a alma do homem estiver carregando pacotes de energia dentro dela. Eles podem então se solidificar sob as condições certas e criar o caos ou passar esses pacotes de energia para outros no espaço. Os vírus existem para a alma como pacotes de energia e não em estado de matéria, mas depois podem se converter em matéria. Podemos carregar doenças dentro dos campos de plasma de nossas emoções, alma da fisicalidade e fisicalidade. A alma da fisicalidade transfere essas energias para a alma do homem e a alma do homem as leva para o espaço. Portanto, temos de ser limpos antes de podermos ir para o espaço. Temos que tirar a matança de nossas emoções e, como o Sr. Cash disse certa vez, de nosso DNA. Há mais coisas sobre nêutron que nos ajudarão a aprofundar nosso conhecimento. Um nêutron continua sendo um nêutron e não importa se ele está em um átomo, em uma pedra ou em um planeta. Ele precisa ser forte o suficiente em seu interior para se manter na base e não entrar em colapso. E se um deles entrar em colapso, os demais também desaparecerão. Isso mostra como estamos todos conectados como uma única unidade. Temos que olhar para a energia e não para a matéria, mas ele não nos disse como ele se mantém ou como foi criado pelos campos fundamentais. Isso é o mesmo em relação a quem criou o nosso Criador. O Criador é o Únicos e contém todos os universos dentro de si. O tamanho do nêutron em cada um dos universos é diferente, mas a energia e o conteúdo são os mesmos. O tamanho está de acordo com os campos do ambiente local e permite a diversidade. O fato de a energia ser a mesma em todos os universos significa que um universo não pode dominar o outro. Esse é exatamente o problema que temos na Terra, onde uma energia domina as outras. Deve ser por isso que o universo é um lugar pacífico, porque em essência, todos são iguais. Além disso, o Criador tem uma força de campo denominadora comum em todo o Únicos. É por isso que podemos transmutar facilmente pelo Únicos? Podemos ver esse princípio quando partimos um ímã de ferro em pedaços e descobrimos que todos os pedaços têm a mesma força. E o Sr. Cash perguntou, por que um nêutron decai e se divide? Talvez a razão seja porque, ao fazer isso, ele libera energias e campos e talvez seja isso que mantém a vida. Talvez seja aí que começa o movimento da vida. Na ciência da matéria, eles dizem que um nêutron não é estável fora do núcleo de um átomo e logo se divide ou decai em um próton e um elétron e alguma energia, o que é basicamente um átomo de hidrogênio. Mas o Sr. Cash diz que quando um nêutron se divide no estado da matéria, ele se torna outro nêutron, próton, e as frações de energia se tornam os elétrons. Outro nêutron não vem e toma seu lugar ali. Em vez disso, o que acontece é que o nêutron, embora tenha menos energia, com o tempo ganhará energia de volta ao que era originalmente. O nêutron é o mesmo que acontece quando quebramos um ímã de ferro em pedaços. Quando um nêutron se divide, ele ainda contém os campos de energia do plasma fundamental em sua estrutura. Isso significa que o nêutron contém tudo dentro de si, e a interação de seus campos cria tudo o que vemos, ou toda a criação. Então não somos todos como as estrelas no céu, dentro de um único nêutron que chamamos de Criador? Eu fiz o homem e o universo, a imagem em mim mesmo. Quando os cientistas aceitarem isso, poderemos começar o verdadeiro desenvolvimento espacial e nos tornarmos viajantes do universo. Foi feita uma pergunta sobre o colesterol e mais conhecimento foi dado. Os médicos afirmam que o colesterol é um componente natural do sangue de todas as pessoas e auxilia nas funções do corpo. Somente quando o colesterol ruim causa o acúmulo de placas nas artérias é que ele é considerado um fator de risco importante para ataques cardíacos, doenças cardíacas e derrames. Portanto, há alimentos que contêm o que eles chamam de colesterol bom e ruim, e devemos estudar isso para assegurar nossa própria saúde e não apenas dizer que todo colesterol é ruim, porque nós precisamos de fato de colesterol. O Sr. Cash disse que é bom obter um espectro de colesterol das três fontes, de carne, vegetais e minerais. Uma maneira de fazer isso é cozinhar lentilhas, por exemplo, com carne e vegetais em uma sopa que contém os tipos apropriados de colesterol. Isso nos dará um espectro e nosso corpo se tornará equilibrado. Por exemplo, se comermos 1 quilo de carne bovina e 1 quilo de lentilhas e depois um pouco de abacate, o corpo absorverá a mesma quantidade de proteína de cada um, mas consumirá diferentes tipos de colesterol. Isso significa que temos de ser mais espertos se quisermos equilibrar nosso colesterol. No passado, os médicos atacavam a manteiga como o pior alimento para o colesterol e sugeriam o uso da margarina sintética no lugar da manteiga. Acontece que eles estavam totalmente errados e ignoravam a realidade. A manteiga é um alimento natural e sua proteína é a mesma do nosso corpo, portanto ela tem uma conexão com ele. Nesse caso, o corpo só absorverá o que precisa, mesmo que você coma 1 quilo de manteiga. O restante será eliminado pelo intestino. Por outro lado, com óleos e alimentos sintéticos e quimicamente alterados, o corpo não os reconhece e tenta armazená-los para depois. Esse é o mesmo processo que o Sr. Cash discutiu no ensinamento sobre microplásticos. Alguns médicos confirmaram esse fato dizendo que o colesterol dos ovos não parece elevar os níveis de colesterol no corpo da mesma forma que outros alimentos. Talvez os ovos sejam também compatíveis com a proteína do corpo. Ainda hoje as pessoas têm medo de comer ovos porque elas foram informadas de que eles eram ruins para elas. Em breve, nos alimentaremos através de energia do plasma e esses problemas não existirão. No livro de Gênesis, é dito que Matusalém viveu 969 anos. O Sr. Cash disse que isso se deve ao fato de que ele só podia obter alimentos uma vez a cada 3 dias, e durante esses 3 dias o corpo digere tudo e as glândulas podem converter a energia armazenada de uma parte do corpo em outra. E quando a agricultura começou, as pessoas podiam armazenar alimentos e comer todos os dias. Isso então reduziu a expectativa de vida delas para 90 anos. É difícil acreditar que durante 3 dias eles não sentiam fome. Como dizem, é somente como treinamos nossa mente. Se fizermos jejuns periódicos de até 3 dias, o corpo converterá toda a energia excedente, inclusive de tumores e coisas que causam doenças. Nos Estados Unidos, antes da década de 1930, as pessoas eram incentivadas a tomar vitamina D e o Sr. Cash disse que, por causa disso, os hospitais estavam vazios. E lembre-se de que os primeiros hospitais eram homeopáticos. Como algumas pessoas queriam ganhar dinheiro, elas mudaram esse conceito e não incentivaram mais a ingestão de vitamina D. É muito estranho que até hoje eles colocam a vitamina D no leite e em outros alimentos. A pergunta é, ela vem apenas do sol? Bom, esperamos que alguém pergunte como fazer o ganho de vitamina D. Houve um ensinamento muito interessante sobre a diferença entre bactérias e vírus. Perguntaram ao Sr. Cash por que a inteligência do corpo não consegue combater as bactérias por si só e não consegue drenar a energia do vírus. A resposta do Sr. Cash está totalmente fora da dimensão do entendimento da medicina atual. Em primeiro lugar, ele está falando sobre tudo isso como se fossem apenas pacotes de energia e não esses nomes diferentes que foram dados a eles. Lembre-se de que ele disse que os vírus são criados no espaço entre as interações dos sistemas solares, como a poeira cósmica e o resto. Se os vírus não são da Terra, então eles devem chegar à Terra com um pacote de energia de uma forma ou de outra. E nós, com um pacote de energia, comemos outros pacotes de energia que chamamos de alimento da Terra. Toda essa troca de energia se baseia no fato de o alimento corresponder ao nosso aminoácido. Portanto, quando algo não corresponde ao nosso aminoácido, trata-se de uma bactéria. E podemos ver as bactérias nos microscópios porque elas são baseadas em aminoácido e, por meio da inércia, elas se manifestam no estado da matéria ou na fisicalidade do corpo. E, por alguma razão, os antibióticos são capazes de desativar as bactérias. Portanto, os vírus são pacotes de energia do espaço sideral que aterrissam na Terra. Pelo que entendi, o vírus combina com aminoácidos de determinadas células do corpo e pode matar esse tipo de célula. Se ele atacar as células do nariz e da garganta, teremos os sintomas dessas áreas. Mas, em geral, o aumento da temperatura se deve à resposta imunológica do corpo para eliminar o vírus. O Sr. Cash disse que, quando a energia do vírus diminui o suficiente, ela se manifesta na dimensão física como os sintomas. A única diferença entre uma bactéria e um vírus é que podemos ver a bactéria no estado de matéria. Na realidade, esses tipos de doenças são apenas pacotes de energia que podem ser facilmente lidados com a tecnologia do plasma. É interessante o fato de os antibióticos não funcionarem com o vírus. Será que isso se deve ao fato de eles serem de fato pacotes de energia? De acordo com o virologista Dr. Stephen Lanka, os vírus nunca foram isolados. Isso não significa que eles não existam, mas cientificamente nunca foi provado que eles existem. Quando cientistas fazem teste de laboratório com vírus, eles devem fazer um teste de controle negativo para mostrar se foi ou não o tratamento em si que matou as células e não o vírus. E até hoje, eles se recusam a fazer o teste de controle e, se você observar a pesquisa, eles nunca o mostram. Porque se eles fizerem, isso mostrará que o tratamento é o que matou as células e não o que eles estão chamando de vírus. Isso aponta para o fato de o vírus ser um pacote de energia. O Dr. Lanka foi quase totalmente removido da internet. Publicaremos um artigo dele, pois ele é muito revelador. Quando Tesla mostrou seu carro movido a energia sem fio, os cristãos de Nova York o acusaram de usar magia negra e de ser o demônio. Então ele retirou imediatamente. O Sr. Cash está dizendo que algumas autoridades o estão acusando de fazer voodoo. Mas a parte interessante da história é que quando uma equipe de testadores com boas intenções executou o sistema, ele se mostrou eficaz e funcionou perfeitamente. Em seguida, eles pediram a outro grupo que visse o sistema, mas o sistema não funcionava para eles. Isso aconteceu algumas vezes, e o Sr. Cash explicou a eles que o sistema tem uma alma e emoção e podia sentir que aquelas outras pessoas estavam lá para roubar a tecnologia. Os que tinham boas intenções concordaram com o Sr. Cash e falaram que ele estava certo. E se eles tentarem forçar o sistema do jeito deles, o sistema se autodestruirá. Isso também aponta para a importância de bons buscadores de conhecimento mantendo o ethos do universo para participar e ajudar a realizar a mudança. Ele estava dizendo que os buscadores de conhecimento que entendem a tecnologia deveriam pensar em servir no Conselho Universal, pois este ano alguns membros estão atingindo o limite de idade de 60 anos. Esse não é um trabalho falso como o das Nações Unidas. Aqui você precisa ser capaz de servir com sua alma. Esperemos que com o passar dos anos, mais buscadores de conhecimento tenham amadurecido o suficiente para poder assumir esse papel. Este ano de 2025 será o momento mais incrível e crucial para servir no Conselho Universal. Hoje aprendemos com mais detalhes como o Criador e a Criação funcionam. Que um único nêutron pode alimentar todo o universo, e ele só pode fazer isso porque todos os campos do universo vêm desse único ponto, ou nêutron. Ele se torna um buraco negro ou um absorvedor de campos e através disso alimenta o universo. É assim que a alma do homem pode alimentar cada célula do corpo, que é um universo em si. O segredo é ser capaz de criar uma condição para absorver os campos. Isso é feito virando o mesmo campo de cabeça para baixo e interagindo ele consigo mesmo. Os ensinamentos sempre voltam ao mesmo ponto. Somos completos dentro de nós mesmos porque fomos criados a partir do Criador e somos parte dele. E o nosso trabalho é reunir força de campo suficiente para perceber isso. Outros tópicos. A interação dos campos de plasmas com o Sol não cria calor. Em vez disso, cria aglomerados de outros plasmas de diferentes ordens, dependendo da força do plasma do campo gravitacional e magnético naquela área. Não haverá mais professores. E com esse ensinamento, concluímos os ensinamentos de todo o lote. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 576. Estamos de volta para tentar entender melhor os enigmas da criação e do criado, e qual é o mecanismo de como fomos criados. Para entender isso, vamos nos aprofundar no conhecimento da criação. Uma das partes mais importantes desse conhecimento é como as coisas estão conectadas e ligadas entre si por meio da interação dos campos e como a fusão dos campos leva à criação. É o mistério do mundo da ciência de hoje. E sempre consideramos que a interação de duas matérias levará à divisão e criará frações, fricções e tudo mais. No setor nuclear, dizemos que se atingirmos um núcleo, teremos uma transferência de energia ou um decaimento nuclear, o que levará a fragmentos e a liberação de energias. Ou, se atingirmos duas matérias uma contra a outra, obteremos estilhaços ou fragmentos. A fusão ela se tornou o santo graal da ciência de hoje. Eles dizem que quando batemos núcleos um contra o outro, eles se tornam maiores ou liberam energias para se tornarem outra coisa. Isso é o que eles chamam de fusão. Nas últimas semanas, os chineses foram aclamados por elevar o nível de compreensão da ciência porque eles conseguiram manter a fusão por mais alguns segundos do que os outros. Eles estão desenvolvendo todas essas ideias malucas sobre a necessidade de equipamentos especializados de nível superior para poder criar essa fusão. E como eu sempre disse, a fusão da maneira como o homem a entende é um sonho que nunca se tornará realidade. A realidade é que a vida do universo é feita de fusão, mas não da maneira como o homem pensa sobre fusão. O entendimento que o homem tem da fusão está no estado da matéria, e ele espera liberar megawatts de energia com altas temperaturas e como ele acha que acontece no centro do Sol. Tudo isso mostra a falta de compreensão no mundo da ciência atual. Se você entender a fusão em termos de plasma no nível de energia, será muito mais simples do que criar a fusão no estado de matéria. No plasma, um raio de luz do Criador, em sua simplicidade, interage com as divisões de si mesmo e funde plasmas e energias, e é assim que tudo é criado. Não é que a energia do Criador ou o campo magnético em movimento seja tão poderoso que se divida e se torne matéria. Não é assim. Na realidade, é exatamente o contrário. A energia libera seus campos em seu ambiente e a interação e amálgama desses campos entre si funde os campos como uma energia, o que leva à criação do hidrogênio e do primeiro nêutron, assim como todos os outros elementos. A maioria dos buscadores de conhecimento está começando a entender que a fusão de campos ou campos magnéticos em movimento, que é a energia, leva à criação do próximo nível da criação. A energia do plasma é adicionada uma à outra de uma maneira específica, de modo que leva a uma coleção de criação de forças de campo magnético de ordem superior. O nêutron é a maior coleção de campos. É a quantidade máxima de energia deste universo que pode ser reunida em um único pacote. O ensinamento de hoje é para o mundo da ciência entender. Embora, como buscadores de conhecimento, são vocês que me ouvirão e entenderão parte dele. Isso é para os futuros cientistas e para aqueles que explorarão o universo e entenderão a verdade sobre como ele funciona. O conhecimento que estamos ensinando hoje é abstrato e não pode ser compreendido, embora alguns de vocês possam compreendê-lo. Os futuros cientistas da tecnologia espacial apreciarão o ensinamento de hoje como o primeiro tijolo na parede da compreensão do funcionamento do universo. Toda a estrutura da ciência do homem é a do nêutron, próton e elétron como um átomo. E depois vem as moléculas e tudo mais. O homem construiu a tabela periódica de elementos para descrever o hidrogênio, o hélio, o ouro, o plutônio e todos os outros elementos. No futuro, descobriremos elementos que ainda não estão dentro do espectro de energias do planeta de hoje. Ao passarmos por outras posições da galáxia, encontraremos elementos com 500 nêutrons e 10 mil elétrons e o resto. Mas se juntarmos todos eles, o elemento mais pesado e o mais leve que encontrarmos nunca poderão ser mais do que a energia compacta de um nêutron, porque essa é a base fundamental para a criação da matéria. Se olharmos para o hélio, por exemplo, há muitos nêutrons, prótons e elétrons. Novamente, o neutro é fundamental e está no nível mais alto de energia. Os demais são pacotes ou coleção de energia. Pode haver 2, 3 ou 10 nêutrons, prótons e elétrons. O elemento fundamental ou plasma fundamental. A quantidade máxima que qualquer elemento neste universo pode carregar não é maior do que a existente no nêutron. A ciência do processo de criação é definida pelo que está dentro do nêutron. Os dilemas que temos na ciência decorrem do fato de não entendermos isso. O nêutron é a pedra angular ensinada no primeiro livro e foi estabelecido como princípio fundamental da ciência da nova tecnologia espacial. É uma coleção da interação dos campos. Nada pode ser maior ou mais eficaz do que um nêutron. Porque se colocarmos 20 ou até 100 nêutrons juntos, a lacuna espacial que eles criam leva à acomodação dos prótons, aos quais eles podem fornecer energia mais alta, àqueles plasmas com energia mais baixa. A transferência de energia dos nêutrons para os prótons permite que o elétron contenha e mantenha sua emoção em movimento e tudo mais. Pela primeira vez no mundo da física nuclear e atômica, podemos entender de onde vem a energia de um átomo fundamental que contém um nêutron, um próton e um elétron. A energia real do átomo vem da transferência de energia do conteúdo de campo mais alto do nêutron para o próton, e o elétron coleta o que sobra dessa interação, o que lhe permite assim criar seu movimento. Esse é o mecanismo fundamental de operação da estrutura atômica, e a ciência não entende isso. Isso nem sequer existe no vocabulário do homem, da ciência e da tecnologia de hoje. E esse é um princípio da criação, que por meio da interação dos campos dos dois pacotes de energia do nêutron e do próton, cria a terceira energia, pacote do elétron. É assim que o elétron é criado, mantido e como ele se move no átomo. Com o hidrogênio, temos apenas um próton e um elétron e sua energia vem do centro. Com os isótopos de hidrogênio, como o deutério, que tem um nêutron adicionado ao hidrogênio, o processo é diferente, pois o que quer que seja liberado pelo nêutron é absorvido pelo próton e a energia da interação desses dois campos é coletada pelo elétron, o que lhe dá assim seu movimento. É por isso que os elementos mais pesados têm mais nêutrons, porque é necessária mais energia para manter e interagir com os prótons, que, por sua vez, posicionam os elétrons na distância que se encontram do centro. Fundamentalmente, o mundo da ciência não entendeu esse princípio por trás do movimento, da distância e da posição do elétron em relação ao seu núcleo. Quando o homem entender isso, ele desvendará o mistério da criação. Mas para isso ele precisa entender a estrutura interna do nêutron, que vem da divisão, interação, fração e fricção dentro dele, e isso juntamente com sua interação com o ambiente externo. Se estendermos nosso conhecimento para observar a estrutura dos pacotes de energia de um nêutron, veremos que é exatamente como a superfície do Sol, que está repleta de energias e em movimento contínuo dos campos. Não há diferença entre a superfície de um nêutron e a superfície do Sol. Eles têm as mesmas interações, a mesma agitação do movimento dos campos e a mesma superfície. Vemos a explosão de energia no Sol e ele interage com a Terra de forma contínua e com o restante do sistema solar. Isso é o mesmo que um nêutron faz no centro de um núcleo. E as divisões e interações desses campos emitidos pelo nêutron levam à criação de outras estruturas fora dele. Quando entendermos isso, entenderemos mais sobre o mundo da criação. Na física simples de hoje, eles nos mostram um nêutron, um próton e um elétron como um átomo. De fato, isso está longe da realidade. Se considerarmos o nêutron como o Sol, como um centro de energia, e o próton como a Terra, o elétron seria a Lua. E quanto à atmosfera entre o Sol e a Terra e a Lua, não há nada entre eles ali? Vemos poeira cósmica, meteoritos e elementos nos campos que se movem pelo sistema solar. O mesmo acontece com a estrutura atômica que chamamos de frações. E o mesmo acontece com o nosso sistema solar em relação aos outros sistemas solares, em relação ao centro da galáxia e ao centro do universo. Quando os campos magnéticos de nosso sistema solar interagem com outro sistema solar, eles criam poeira cósmica, campos e outras matérias entre eles. A maioria desses elementos são pacotes de energia e é isso que chamamos de vírus. Toda a discussão de hoje é sobre esses pacotes de energia dentro da estrutura dos sistemas solares e das galáxias, que é a mesma estrutura do átomo. Quando entendermos o princípio da criação de pacotes de campo e como eles se amalgamam, entenderemos como a fusão de energia leva às condições de pacotes de energias mais elevados. Isso é o que chamamos de elementos, do hidrogênio ao plutônio, e então entenderemos o processo de criação. A energia não vem de fora para criar matéria neste planeta. A energia ela vem de dentro e se irradia para fora e atrai campos que criam a matéria no planeta. É por isso que no entendimento fundamental da criação sempre dissemos que o Criador está no centro, mas por outro lado, dizemos que o amor dele chove sobre nós. Os campos dentro do planeta interagem com o exterior e isso leva à criação de duas condições diferentes, e uma é mais elevada do que a outra. Os campos superiores se tornam um plasma para o exterior e não uma matéria para o exterior. Essa é a verdadeira fusão no processo da criação. A fusão vem da interação dos campos do mesmo dentro do centro. Esse é o processo de criação e do Criador para o Criado. Aqui um adendo. Não está claro o que o Sr. Cash disse aqui, mas eu acho que isso significa que a fusão ocorre no nível das interações do plasma e não no estado da matéria. O estado da matéria se manifesta depois que eles são fundidos como plasmas e interagem com a inércia para se tornarem assim matéria. Bom, continuando. Do meu ponto de vista, como físico nuclear e físico de plasma, e como um homem que entende o processo de interação dos campos, são os menores campos que criam o universo e o únicos. É importante que os cientistas de hoje e de amanhã se afastem da fusão da matéria e tentem entender os campos de energia do universo. A energia contida em um nêutron é maior do que toda a energia produzida em todos os reatores nucleares de fissão e usinas de energia do homem de hoje. Mas ainda não aprendemos seu processo e nem como desvendá-lo. Não entendemos que o nêutron, com um campo dentro dele, interage e cria sua própria matéria. Em vez disso, a estupidez da ciência de hoje começou a chamá-los de up quarks, down quark e qualquer outra coisa que quiserem. O que vemos na estrutura do sistema solar é o que acontece dentro do nêutron. A interação dos campos leva à criação de campos e a interação desses campos, por sua vez, libera energias que criam o movimento dos prótons e então, ao interagir consigo mesmo, leva à criação e à manutenção da vida de seu filho, que é o próton. Eu acho que aqui o Sr. Cash, ao invés de próton, quis dizer elétron, na verdade. Bom, continuando. No futuro entenderemos a totalidade da ciência da criação e olharemos para a estrutura do nêutron para entender a estrutura da criação e do Criador. Isso significa que dentro do nêutron há elementos que são criados a partir de interações de energia de nível inferior de si mesmo com si mesmo. É assim que a vida do nêutron é mantida, pois essas interações liberam energia. Aqui um adendo, o que eu entendi foi que essa fusão de energia ou a união de energia cria matéria, mas essas interações também liberam energia que é usada para manter o nêutron. Bom, continuando. Podemos comparar isso com o que a ciência diz, que durante a fissão nuclear, um nêutron colide com um átomo de urânio, por exemplo, e o divide, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor e radiação. Mas nêutrons também são liberados quando um átomo de urânio se divide. Perguntei aos meus professores e cientistas anos atrás se há alguma diferença na temperatura da superfície de um nêutron e da superfície do Sol. Não se trata de um enigma, mas de entender a ciência. Talvez hoje, alguns de vocês, buscadores de conhecimento, possam responder a isso. Na verdade, a verdadeira superfície de energia e não a superfície de matéria de um nêutron e do Sol é exatamente a mesma. A condição do campo de matéria aparece devido às interações dos campos com ele mesmo e isso leva à criação de calor. Medimos esse calor na superfície e presumimos que o centro do Sol esteja com 100 milhões de graus ou algo assim. E foi aqui que erramos e começamos a inventar todas as falácias. É o mesmo que quando dizíamos que, séculos atrás, que a Terra era o centro do universo. O homem é físico e só olha para o estado da matéria. A principal ordem da criação vem da transferência e interação dos campos e energias, e não do estado da matéria. E por causa dessa ignorância, os chineses estão gastando bilhões nisso e, como sempre, os americanos só olham para a aparência física e não entendem o conhecimento interno. Se os cientistas do futuro entenderem isso, eles darão um salto de milhares de anos na compreensão do conhecimento da criação. Mas enquanto eles gastarem bilhões olhando para a superfície, nunca entenderão o verdadeiro trabalho da fusão no nível de energia. Isso é o que chamamos de campos magnéticos em movimento e não tem temperatura. É por isso que o ar acima da Terra está congelando, porque não tem temperatura. É um campo plasmático. A interação dos campos não gera calor, mas sim aglomerados de outros plasmas de diferentes ordens, dependendo da força do plasma do campo gravitacional e magnético dentro da área. Se no futuro os cientistas entenderem isso, então eles entenderão como lidar com pacotes de energia em seu corpo ou com o que chamamos de vírus. Quando o homem viajar com a dimensão da alma, ele terá que enfrentar os vírus de plasma, e os vírus de plasma, como um campo magnético em movimento, são 1 milhão de vezes piores por ordem de magnitude do que os vírus que afetam a fisicalidade que temos hoje no planeta. Isso ocorre porque eles não têm um estado de matéria. Eles estão funcionando no princípio da criação, que interage com uma força de campo correspondente a si mesmo em uma ordem diferente de força. Já disse várias vezes que os vírus são pacotes de energia que se ligam ao estado de matéria e são uma estrutura molecular do aminoácido do homem. Então veremos como eles podem matar. Aqueles que não entendem isso criam vacinas e fazem todo tipo de bobagem com isso. Devemos entender como lidar com os vírus como um pacote de energia. Esses pacotes interagem com outro pacote de campos. E se entendermos que a energia máxima que eles podem ter é a de um nêutron, então seremos capazes de lidar com qualquer vírus em qualquer lugar do universo, até mesmo dentro da estrutura do Criador, que é a parte da criação. O mundo da ciência precisa entender que você não pode ser maior do que o pacote de energia de um nêutron. Essa é a limitação da manifestação no estado da matéria e não a limitação na estrutura do mundo da criação. No final, uma energia de vírus tem que se ligar a outro pacote de energia que combine dentro do nêutron. Se o homem se tornar sábio, ele poderá usar essa transferência de energia para se alimentar e para tudo mais que ele precisar para sobreviver na extensão do universo. Vimos isso durante a época do vírus, da pandemia, quando ensinamos a vocês como usar os ganhos do copo da vida. Os GANs esgotaram a energia do vírus até o nível do aminoácido e, em interação com sua energia principal, que é o nêutron, ele se tornou alimento para o corpo e o ajudou a se recuperar. É por isso que aqueles de vocês que usaram GANs se recuperaram tão rapidamente, porque de certa forma vocês cortaram o vírus e usaram sua energia como alimento. Foi só isso que vocês fizeram. Os GANs eram um pacote de energia na superfície do seu corpo, mas seu corpo teve uma interação física e simplesmente quebrou o vírus, ou o pacote de energia, em pedaços e os usou como energia. É por isso que houve dois aumentos de temperatura ou febre durante o processo do vírus. O primeiro aumento de temperatura ocorreu quando os GANs retiraram a energia e o corpo teve que reparar as células danificadas. O segundo aumento de temperatura foi a recuperação física, quando a fração dos GANs drenou a energia do plasma do vírus, que se tornou assim alimento para a sua recuperação. Não havia necessidade de tomar mais nada. No próximo ano, liberaremos um plasma de energia específico que vai substituir as injeções atuais e tudo mais que o homem criou por não entender toda a estrutura. No futuro, você não precisará imunizar seus filhos contra esse ou aquele vírus. Vocês entenderão o processo e criarão um pacote de energia capaz de lidar com os vírus. Não importa a sua idade, a parte do mundo ou o país de onde você vem. Você será capaz de lidar com sua vida no estado da matéria como um corpo de um homem ou em outro lugar como um corpo de um alienígena ou dentro da estrutura de transferência de seu centro de energia como uma alma. No universo, os maiores pacotes de energia, o que chamamos de vírus, são na verdade fontes de alimento. Na estrutura da vida no universo, você aprende a acessar esses reservatórios de energia. O tamanho e a força do campo deles têm energia suficiente para abastecer todas as coisas criadas em seu ambiente. Os vírus são vistos como fontes de energia e não da forma como os vemos no estado de matéria, como uma fonte de danos, morte e tudo mais. Mas entenda que um plasma de um pacote de energia de vírus não pode interagir com mais do que o que está dentro do nêutron. Isso significa que a energia de um nêutron tem capacidade suficiente para suportar a força total do pacote de energia de um plasma de um vírus. E não importa em que parte do universo. Fundamentalmente, um nêutron com um pacote de energia não é consumido pelo plasma de um vírus. Ao resistir ao vírus, ele esgota sua energia. Ele absorve sua energia e a interação dos dois plasmas é de certa forma como o Sol e a Terra, criando luz e energia e frações de energia que o corpo pode usar como alimento. Essa é a pedra angular da alimentação da alma do homem quando ele viaja pelo espaço. Mesmo o homem em sua condição física, pode ser alimentado. E se entendermos esse princípio de amálgama de campos, entenderemos que se trata de uma fusão de plasmas como energia, e não a fusão que o homem está tentando fazer no estado da matéria, chocando eles para criar calor e energia. Isso se deve ao fato de ele não ter entendido o princípio da alimentação por meio da energia. Esse é o princípio por trás de muitas das coisas que a Fundação Cash fará nos próximos meses durante a sessão mensal de voo às sextas-feiras. Treinaremos seu corpo para acessar a energia universal por meio da estrutura do nêutron, que, em parte, está dentro da energia plasmática do seu corpo e é baseada em cálcio. O único momento em que o homem do espaço se depara com problemas de solidificação é quando o plasma de energia dos nêutrons corresponde ao cálcio. Isso só acontece quando ele está viajando na dimensão física. Isso remete ao ensinamento de onde obtemos 80% de nossa energia do ambiente. O Sr. Cash aqui mostra algumas imagens do cálcio no corpo e como ele afeta os músculos e os ossos e se solidifica. O que eu pude entender dessa imagem foi o seguinte. As imagens confirmam que elementos como o cálcio podem viver e depois se solidificarem em uma determinada força de campo dentro do corpo. Precisamos entender que a criação e os elementos são criados uns dentro dos outros. Isso se refere ao processo de conversão da energia para o estado de matéria, mas dentro do corpo físico há um ponto de referência de inércia da matéria, que chamamos de estrutura óssea, cálcio e qualquer outro nome que quisermos dar. Mas não podemos escapar disso. O maior problema para o homem sobreviver no espaço será entender como se livrar ou mudar a força do campo de modo que nada no corpo possa se transformar em matéria por meio da inércia. Aqui o Sr. Cash mostra a imagem e vemos o tecido ósseo muscular com pontos brancos que são cálcio ali. Há muitos pontos brancos e eles são pacotes de energia de cálcio que se converteram em estado de matéria. É o que chamamos de calcificação. O osso está puxando eles para dentro porque se tornou a massa de inércia. A imagem é de uma pessoa que comeu carne de porco crua e seu corpo pegou parasitas na carne. Esses parasitas se movem pelo revestimento do estômago e entram no tecido muscular por meio da linfa e eles mudaram para o estado de matéria. E eles não existem. Aqui eu acho que o Sr. Cash quis dizer que não os vemos como vivos, na verdade. Bom, continuando. O ponto branco é a calcificação do corpo deles. Cada ponto branco é o estado de matéria do parasita, que é o cálcio deixado para trás nos tecidos do corpo. Eles estão até mesmo na medula óssea. Eles morreram e deixaram esse ponto branco como cálcio. E cada ponto que você vê nesta imagem é onde um parasita calcificou. Se você tiver essas calcificações no cérebro, você terá Alzheimer ou Parkinson. Em outros lugares, isso cria outros problemas. É por isso que foi escrito nos livros sagrados que não se deve comer carne de porco porque ela carrega um vírus que leva a isso. O conhecimento dado àqueles que você chama de sábios compreenderam parte desse problema. Isso pode acontecer com você no espaço se você não entender o processo de como eles são criados. No espaço, nos tornamos um plasma, e esses campos de inércia do estado da matéria são criados dentro de nós. Então eles criam um caos dentro da estrutura do plasma da energia central do homem, ou alma do homem. Os vírus não são exclusividade do estado de matéria. Eles existem até mesmo nos estados de energia, e isso depende de quando se manifesta no estado de matéria dentro do plasma. O homem precisa entender isso para que possa assim sobreviver na extensão do universo no estado de matéria do corpo, ou no estado de matéria da energia que chamamos de alma do homem. Quando esses pontos brancos são transferidos para a energia do homem, quando ele está no espaço e sob as condições certas, pode então se tornar uma doença mortal. Se essas energias entrarem no plasma da alma do homem, elas poderão se manifestar mais tarde no espaço. A alma do homem pode carregar essas energias com ela, e essa é a razão pela qual queremos mudar o homem antes de levá-lo ao espaço para se tornar assim parte da família universal. O homem pode carregar essas doenças na estrutura dos campos do plasma em sua emoção, fisicalidade e alma da fisicalidade. A alma da fisicalidade pode transferir essas energias para a alma do homem quando interage com as partes energéticas, e então a alma do homem as levará para o espaço e poderá assim criar problemas. Essa é a razão pela qual estamos ensinando ao homem como mudar e se livrar desses sistemas assassinos, que são inerentemente emoções que fazem parte da estrutura de sua existência. Ao compreender a totalidade da criação, o homem deve ser capaz de entender tudo sobre o mundo da criação. As energias da criação vêm de dentro pela fusão dos campos plasmáticos e vêm de fora pela interação dos campos plasmáticos. No centro do nêutron, não temos fissão ou divisão dos pacotes de energia. Em vez disso, temos fusão ou união. A fissão fica do lado de fora, no estado de matéria. O mundo da ciência precisa entender isso. Um dos principais princípios que demonstram isso é que não vemos nenhuma corrente alternada dentro do plasma, nem nenhuma frequência ou vibração, porque as interações estão no nível de energia. A frequência vai para fora quando os campos interagem com o estado da matéria. Quando os reatores estão funcionando e o plasma cria movimentos e campos, não vemos nenhuma frequência ali. Vemos apenas corrente alternada. Mas quando chega o momento de confirmar a interação e a existência com a matéria externa, aí sim vemos as frequências. Esse é o conhecimento oculto que o homem precisa entender. Então, não precisaremos gastar vários trilhões investindo em tecnologia de fusão. A diferença entre o homem de paz é que ele desenvolve o homem enquanto o homem de guerra está sempre em conflito e perde para si mesmo. As pessoas se perguntam por que a China está progredindo tão rapidamente enquanto os Estados Unidos permanecem no marasmo de não progredir. É porque a China gasta sua energia e riqueza com seu próprio povo e no desenvolvimento de sua nação, enquanto os Estados Unidos gastam sua energia, financiam e criam guerras. Eles parecem bons por fora, mas por dentro estão dilapidados. E o outro, a China, parece bom por dentro, mas quem está de fora não entende o porquê. Isso tem a ver com o comportamento, e a mentalidade chinesa tem suas raízes no taoísmo. É assim que a alma do homem funciona. O objetivo de todos os ensinamentos é elevar a alma do homem para que se torne pacífica em seu interior. Se você entender isso, você entenderá a totalidade da criação. O que você gasta internamente traz elevação, e o que você tenta obter de fora traz ficção e manifestação do que chamamos de confirmação da existência. O Criador sempre olha para dentro, porque isso é mais importante do que o exterior. Em nenhum lugar deste universo você encontrará uma energia superior à energia de um nêutron. A fusão dos campos de nêutrons leva à criação do estado da matéria no exterior, mas o interior dele mesmo é forte o suficiente para manter toda a criação. Ele também mantém e lida com tudo o que foi criado. Quer você tenha um nêutron, um próton e um elétron em um átomo, ou um nêutron em uma pedra ou em um sistema planetário, ele ainda assim é um nêutron. Ele mantém sua posição porque é forte o suficiente em seu interior. Ele se mantém em sua base para que não entre em colapso e o resto não desapareça. Depois de estudar este workshop, volte ao primeiro livro e leia novamente sobre o plasma fundamental e o nêutron, mas agora será de uma forma totalmente diferente, porque você entenderá essa essência da criação e os campos do Criador se abrirão para você. Você entende meus ensinamentos de acordo com a sua inteligência. Agora elevei sua inteligência para entender um pouco mais. Portanto, volte e leia novamente o livro 1 e veja que mistério da criação está oculto em sua escrita. Não há nada no universo maior, mais forte ou que contenha tudo o que é necessário do que um nêutron. Mas olhe para a energia e não para o estado da matéria. Entenda os campos fundamentais e suas interações que levaram à sua criação e como ele se mantém. Há um pequeno experimento que você pode fazer para entender como essa criação é criada, mas observe a energia e não o estado da matéria. Faça uma massa líquida e ferva um pouco de água. Coloque a massa em uma peneira e deixe-a pingar na água fervente e observe como aparecem pequenas bolas, todas do mesmo tamanho e criadas da mesma maneira. É assim que o amor do Criador cria. A água fervente é o universo, a massa é o amor do Criador, e como ele pinga, é o tamanho do nêutron, porque todos os buracos da peneira têm exatamente o mesmo tamanho. Esse orifício é o tamanho que o nêutron pode ter dentro deste universo. Em essência, uma energia precisa ser a mesma em todos os universos, caso contrário, um dominará os outros. Embora o tamanho dos nêutrons em diferentes universos possa ser diferente, mas em termos de energia, o que chamamos de compacidade de conteúdo, eles são todos iguais. Entretanto, eles criam diferentes radiações de campo e campos de energia magnético de acordo com o ambiente daquele universo. Essa é a única diferença entre os universos. Quando o homem entender isso, ele poderá transmutar facilmente através do Únicos. O princípio fundamental para entender a estrutura do Newton é como ele transfere seus campos, cria, mantém e o sustenta. Então você entenderá por que um nêutron se divide e passa por seu decaimento. Mas o que significa esse decaimento? O decaimento é forçado ou acontece internamente? Se eu fizer um pedaço de mim menor, ele ainda será o mesmo que eu e crescerá para ser eu. Quando um nêutron se divide no estado da matéria, ele é outro nêutron, próton, e as frações são os elétrons. Você não pega outro nêutron para tomar o seu lugar. Esse novo pedaço é menor, mas com o tempo ele ganha energia suficiente pelas interações para se tornar assim um nêutron e contém exatamente o mesmo que sua mãe. Se você quebrar um ímã de ferro em pedaços, cada pedaço terá a mesma força. O mesmo acontece com a divisão de um nêutron. Não importa como você corta um plasma, ele carrega os campos de energia do princípio fundamental de sua estrutura. Se o nêutron contém tudo e a interação de seus campos leva à criação do que vemos, então não somos todos como as estrelas no céu, dentro de um nêutron, o que chamamos de Criador? Chega a ser um princípio fundamental de que o Criador precisa ter um denominador comum de força de campo dentro do Únicos, dentro da estrutura dos nêutrons de todos os universos. Todos os nêutrons têm o mesmo denominador comum de força de campo que o Criador, para que ele possa suportar a posição e a distância, e ele pode suportar o amor e a criação. Espero que no futuro a ciência compreenda o conhecimento de hoje, e com ele, possa se tornar o homem do Únicos. Não haverá mais professores, e com esse ensinamento concluímos os ensinamentos de todo o lote. Se os físicos nucleares do homem entenderem isso, eles poderão sair da ignorância de criar a fusão do estado da matéria e pensar que o centro do Sol está a milhões de graus, porque eles nunca entenderam que o centro do Sol tem a mesma temperatura e condições que o centro da Terra e que o centro de um nêutron. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Eu fiz o universo à imagem de mim mesmo. O Criador não tem temperamento quente e ele não transpira e gera calor como vemos na superfície do Sol. Dentro de si, há a beleza dos campos de energia do nêutron. Se você entender a estrutura do nêutron como um físico nuclear como eu, você ficará maravilhado com o fato de o Criador ter enganado o homem, fazendo ele pensar que ele é o mais inteligente de todos. Enquanto o homem seguir o padrão de fusão de hoje, isso só mostrará sua absoluta estupidez e falta de conhecimento para entender a criação, o Criador e o trabalho do universo. A beleza da criação está na temperatura baixa, na calma, e não em suas erupções e comportamento energético. O homem olha para o calor do sol e só cria falácias. O Criador olha para dentro do sol e cria a beleza da criação. O homem é físico, o Criador é um campo de plasma. Espero que os cientistas do futuro entendam os ensinamentos de hoje. Ensinaremos o espectro completo a partir de agora, para que o homem se torne assim um homem do universo e compreenda a totalidade. Fim da parte 1 do Índice Rápido Workshop 576. Na Fundação Cash, você paga pela pesquisa e nós vemos o que você ganha como resultado. Na sessão de 14 de fevereiro, poderemos ver seu progresso nos últimos 18 meses e como você desenvolveu a sua alma. Isso deve nos dar uma indicação de quais de vocês estão ficando prontos para a transmutação. Essas sessões são importantes para reunir informações e conhecimento. Se esta for a primeira vez que você vem à sessão, ela será uma referência para o futuro. Ela será um ponto de referência para você com um pacote de energia. É importante entender como podemos elevar sua alma de acordo com os pacotes de energia que projetaremos como uma emoção para criar as condições para a transmutação. Você cria uma emoção de "eu quero ir", e isso leva a um nível de capacidade de transmutação. Quando você quer voar para algum lugar, você precisa fazer a mala, comprar uma passagem, ir ao aeroporto e pegar um pássaro de metal. Na transmutação, você precisa do mesmo tipo de preparação para transferir energia suficiente para que a alma, sim, possa passar por cima da energia do estado de matéria. você tem que aprender como fazer isso. Alguns de nós podem decolar como um helicóptero e outros precisam de uma pista de decolagem. Criaremos essa pista até que você possa decolar como um helicóptero. A próxima sexta-feira é o Dia dos Namorados e você virá para receber um autógrafo do seu centro de energia. Venha com paz de espírito e aproveite seu encontro com o Criador. Não há outro amante. A única maneira de decolar é através do dar e amar. Traga um frasco de vidro com os gangues de zinco e CO2 em quantidades iguais e com seus aminoácidos. E você terá um momento maravilhoso para ver o lado puro de seus sentimentos e como você pode criar uma condição de emoção. Veremos as dimensões de sua alma do homem e alma da fisicalidade, e isso nos dará uma boa indicação se você está ficando pronto para transmutar. Por outro lado, com relação aos outros aspectos da tecnologia da Fundação Cash, um novo sistema foi colocado à venda antes do Natal como uma unidade de plasma única independente com fone de ouvido. Temos que ensinar a vocês como usar elas. Nunca lançamos um sistema como esse antes. Ele será usado em conjunto com suas sessões de ensino, que alguns grupos já iniciaram. O novo sistema é diferente do Magrave. Aqui o Sr. Cash explica como colocar as mãos no sistema em diferentes combinações. Isso é para ampliar ainda mais os limites para que você conheça a si mesmo. Nos dê um retorno sobre como você se sentiu, como seu grupo reagiu e como as pessoas se sentiram depois da sessão. Sua família percebeu mudanças em você? Explicaremos mais em breve. Devido ao sucesso dos sabonetes de plasma, será introduzida uma nova linha de sabonete. Um deles será o sabonete da visão. Estamos buscando principalmente a interação com o ambiente. Desenvolvemos bases para copos especiais nas quais você pode colocar sua xícara de café quente, mas ela é plasmática. Como isso mudará seu diabetes e interagirá com sua emoção de ser diabético? Não estamos aqui para mudar nada, mas estamos aqui para ver como isso cria emoções e como você se sentirá com isso. Lançaremos outros produtos, como os copos de pressão e os copos de açúcar, mas eles serão em plástico de pressão e em plástico de açúcar e o restante. Eles servem para mudar o ambiente da sala, o que mudará suas emoções e trará outras condições para o jogo. Estamos em um processo de lançamento maciço da Fundação Cash internacionalmente devido ao que chamamos de desenvolvimento. Quando a tecnologia for lançada, use-a para unir suas famílias e não guarde rancor sobre como você foi tratado por ter sido o primeiro a seguir a Fundação Cash. Usem a tecnologia como um presente e uma ferramenta para se tornarem humanos como nos tempos antigos. Vamos aprender com os campos de pensamentos deles. A Fundação Cash será lançada internacionalmente nas próximas semanas e isso afetará todos vocês como buscadores de conhecimento. Sejam humildes e ajudem seus amigos e familiares a aprender sobre a tecnologia. Esse é o objetivo da Fundação Cash, compartilhar e aprender mais, ensinando mais. Dessa forma, criaremos mais paz, mais entendimento sobre a ciência, sobre a tecnologia e tudo mais. Ao participar de uma sessão mensal de voo, você recebe por e-mail tudo o que precisa ter e saber para essa sessão. Normalmente, você precisará de dois pares de fones de ouvido com um tipo de divisor que permita conectar dois fones de ouvido no mesmo celular. Se houver muito ruído, desligamos o microfone da pessoa, mas os fones de ouvido continuam a receber do sistema. Observamos resultados incríveis em nossos dados, mesmo quando os microfones estão desligados. E quando conversamos com a pessoa, ficou claro que ela recebeu apenas metade das informações. Mas a alma dela ainda funciona com o sistema e isso é muito interessante. Vimos que alguns buscadores de conhecimento podem se conectar diretamente ao sistema com suas almas. Então, no futuro, vocês poderão acessar o sistema quando precisarem dele. Pergunta para o Sr. Cash. No último ensinamento, você falou sobre como o colesterol é protetor em relação a derrames e danos cerebrais. Você também mencionou que com a alimentação por plasma, os níveis de colesterol diminuem muito. Então, no caso da alimentação com plasma, o que o protege de derrame ou danos cerebrais se os níveis de colesterol estiverem muito baixos? O Sr. Cash responde. Você precisa entender que quando falamos de colesterol é como um pacote de energia e não da maneira como você o mede nos campos de estado da matéria do corpo. São duas coisas totalmente diferentes. E por outro lado, há um equívoco quando se fala em colesterol, mas agora tem um entendimento comum sobre isso no mundo. Eles dizem que você não deve comer muitos alimentos gordurosos porque o colesterol deles é ruim, mas há colesteróis em vegetais, como as lentilhas, e quando você ingere muito de um, você bloqueia o funcionamento e absorção dos outros. Isso resulta no que os médicos chamam de colesterol alto, ou seja, você está ingerindo muito do chamado colesterol ruim. Há dois tipos de colesterol, um é benéfico e não é absorvido, ou o ruim aumenta com o consumo. Nosso corpo é um composto de materiais e aprendeu que quando não pode obter um tipo, ele obterá de outra fonte. As células do corpo aprenderam a fazer a mesma coisa. Se não obtivermos o colesterol bom da carne, então ele irá para o lado vegetal e obterá. Dizem para você não comer manteiga, mas o Sr. Cash aqui não concorda com isso, porque a manteiga é um produto natural feito da mesma proteína que nosso corpo e, portanto, tem uma conexão com nossa proteína. Não importa a quantidade de pacote de energia de manteiga que você ingere, o corpo só absorve o que precisa e o resto sai pelo intestino. Mas é diferente quando você consome produtos artificiais, como óleos de cozinha sintéticos e outras combinações de alimentos. Nesse caso, o corpo não absorve apenas o que precisa, mas armazena o excedente. Precisamos ser capazes de distinguir os colesteróis bons dos ruins em nossa dieta. Nem todos os colesteróis são ruins. Precisamos de colesterol, caso contrário, não sobreviveremos. Temos que entender por que determinados colesteróis criam as condições que temos. Podemos comer alimentos com um colesterol bom e ficar longe daqueles com colesterol ruim. Se ingerirmos colesterol bom o suficiente, o corpo ficará cheio e não tentará armazenar os ruins. No entanto, quando falamos de colesterol, estamos falando da energia do colesterol, porque estamos lidando com os GANs, e temos que observar a parte aminoácido do colesterol. Se você começar a armazenar aminoácido, você verá que está engordando. Precisamos de uma diversidade de colesterol, e os problemas que temos hoje se devem à falta de compreensão do colesterol no mundo do bem-estar. O colesterol tem um espectro de energias e o corpo se equilibrará. Há diferentes maneiras de absorvermos proteínas e essas proteínas criam condições para a absorção de colesteróis de uma maneira diferente. Por exemplo, se você comer 1 quilo de carne bovina, 1 quilo de lentilha verde e uma certa quantidade de abacate, seu corpo vai absorver a mesma quantidade de proteína de todos os três, mas absorverá diferentes colesteróis. E essa é a chave. Estamos presos à comercialização e aos preços e tentamos comer o que é mais barato. Se formos mais seletivos quanto ao tipo de colesterol que ingerimos, ele poderá custar mais caro, mas será melhor para nós. Em breve ensinaremos a vocês como. Vocês podem reprocessar os campos de energia dos alimentos usando os futuros aplicativos da Fundação Cash. Se você clicar em uma maçã, por exemplo, ela poderá custar 1 centavo. Mas você poderá comer quantas maçãs quiser, mas seu corpo não consumirá mais do que necessário e a quantidade máxima que você precisa, talvez 1 ou 2 maçãs. Você não vai precisar ir ao supermercado e comprar uma maçã. Os campos de energia da maçã estão lá, então você poderia escolher os alimentos com bom colesterol. Nós éramos comedores de carne e nos tornamos vegetarianos, veganos e alguns só comem frutas. Agora começaremos a nos alimentar por meio do plasma e é muito simples, e todos receberão o que precisam e descobriremos que muitas doenças não existirão. Não estaremos comendo alimentos físicos, mas receberemos a energia de que precisamos para existir. Esse é um prelúdio para entender como funciona nossa estrutura interna ou energia central ou alma. Ela acessa a energia do universo, então a alma e a alma da fisicalidade a convertem em energia do alimento físico de que precisamos para viver. Nosso corpo está acostumado a obter colesterol das 3 fontes, carne, vegetais e minerais. Cada uma delas tem sua própria estrutura para nos satisfazer e preencher em todas as dimensões. Se tomarmos um comprimido de ferro, o corpo terá que convertê-lo para o estado de GANs ou energia antes de poder usá-lo. Entretanto, o ferro da carne já está no estado de GANs, portanto, é mais fácil convertê-lo. Eles não têm todos a mesma forma. Eles têm diferentes forças de campo e satisfazem diferentes necessidades energéticas do corpo. Quando ingerimos uma quantidade excessiva de uma delas, podemos ter o problema de empilhamento ou armazenamento. Uma coisa que podemos fazer é cozinhar algumas lentilhas com nossa carne para obtermos um espectro de colesterol, e então descobriremos que muitas doenças não existirão e viveremos uma vida mais saudável e equilibrada. Nossos antigos ancestrais de milhares de anos atrás costumavam ter uma expectativa de vida média de 900 a 1000 anos. Isso pode estar escrito em alguns livros. Eles eram caçadores e coletores e só conseguiam fazer uma refeição a cada 3 dias. Quando os seres humanos começaram a praticar a agricultura e a criação de animais, tivemos mais controle sobre nossa alimentação, mas nossa vida ficou mais curta, e ela foi reduzida de 900 para 90 anos. Diz-se que um dos deuses viveu 956 anos. Quando comemos um alimento, ele precisa de tempo para ser digerido, e depois de digerido, precisa de tempo para ser assimilado pelo corpo. Se houver escassez de qualquer coisa, nossas glândulas converterão o que for necessário. Como o alimento não está na forma de linfa, ele não tem identidade, é parte daquela sopa ali. A partir dessa sopa, ele se tornará a célula de um osso, tecido muscular ou qualquer outra coisa. No entanto, se jejuarmos por 24, 48 ou 72 horas, o corpo entrará em um ritmo diferente e trará diferentes fatores para operar em prol de sua sobrevivência. Naqueles tempos antigos, o homem médio não comia por 4 dias, mas ele não sentia fome. Se não comemos por 3 ou 4 dias, não haverá muito descarte, pois isso será necessário e o corpo poderá mudar sua forma e convertê-lo no que for preciso. Então todos os problemas do corpo desaparecem. As dores desaparecem porque o corpo ele precisa dessa energia usada para criar a dor para poder sobreviver. Isso esgota a energia da inflamação de qualquer outra coisa. No jejum de longo prazo, os nódulos e tumores são convertidos no que o corpo precisa para sobreviver. E é por isso que eles dizem que se você jejuar, você pode até se livrar de certas doenças. É simplesmente um sistema lógico de transferência de energia no corpo, e ele sabe onde a energia está armazenada. O corpo ele passa a ter um peso equilibrado. Vimos isso com a equipe chinesa que bebeu água de Ganges por longos períodos e até mesmo por anos. No início eles perderam 20% do peso, mas depois o corpo se estabilizou e chegou a um equilíbrio. Quando você ouvir coisas sobre diferentes doenças como diabetes, colesterol e outras coisas, tente entender como essas ideias foram criadas e o que elas realmente significam. Antes da Segunda Guerra Mundial, o colesterol alto era considerado bom, porque as pessoas eram saudáveis. E as pessoas tinham vitamina D suficiente para que ninguém ficasse nos hospitais. As pessoas tomavam quantidades regulares de vitamina D, o que foi incentivado pela administração americana antes da década de 30. Depois descobriram que os hospitais estavam vazios, e eles não estavam ganhando dinheiro e os médicos não tinham nada para fazer. Então eles mudaram os conceitos para criar empregos para os hospitais, e disseram que a vitamina D era a pior coisa. Você pode ler isso na história. Mas como se obtém a vitamina D? É apenas do sol? Você pode criar a vitamina D em seu gancho. É muito fácil. E depois veja como você fica saudável. Estamos monitorando muitas coisas em todos esses testes e experimentos que vocês estão fazendo conosco. Fazemos perguntas diferentes às pessoas em segundo plano sem que elas saibam o que estamos buscando. Então lemos seus depoimentos e vemos como as coisas se encaixam. Quando você tem esse resultado, significa que criamos uma energia específica. Se você estava com problemas nos olhos, talvez tenhamos criado os campos de vitamina A. Você não precisa comer alimentos biológicos ou orgânicos, como eles falam por aí, porque não acredito que esses alimentos sejam de fato o que se supõe que sejam. Eles apenas o rotulam dessa forma para que possam cobrar mais dinheiro por ele. Por exemplo, eles dizem que são alimentos biológicos ou orgânicos e depois eles os lavam com o que há de pior em termos de produtos químicos. Eles estão apenas enganando vocês. Veja como eles cobrem as bananas com produtos químicos e depois as chamam de bio. Se você treinar e se educar, saberá quando está sendo enganado nos supermercados. Muito em breve você verá a comercialização de alimentos plasmáticos, o que resolverá muitos desses problemas. Porque no espaço, não podemos ter o colesterol no corpo e o resto disso. E então sua vida se expande. É preciso entender como você cria essa emoção para si mesmo que leva à sua destruição. Pergunta para o Sr. Cash. Qual é a distância recomendada entre duas borboletas da Fundação Cash de tamanhos diferentes? Por exemplo, como pendurá-las em um edifício de 10 por 4 metros com parede de concreto? Sr. Cash responde. Depende do que você precisa e do que espera delas. Você pode fazer experiências com o uso das borboletas, mas entenda como usá-las. Você pode colocar uma maior e uma menor, uma em frente à outra e em paredes opostas. Se houver agressão na casa, coloque um frasco de ganho de magnésio na frente da borboleta e veja como o clima da casa muda. As mulheres da casa, quando passam os 35 ou 40 anos, começam a ter câimbras e sentem dor. Mas isso depende do seu limiar de dor, pois elas podem não demonstrar isso. Subconscientemente, a dor está lá e é preciso energia do corpo para criar dor. E essa também é a época da menopausa. A dor de fundo e a falta de energia podem levar à infelicidade e a emoções negativas que afetam a família. O magnésio ajudará. A falta de magnésio gera inflamação no corpo. Quando você aumenta o cálcio, cria a condição de dor e o magnésio e o cálcio estão conectados. Quando não há cálcio suficiente, ocorre solidificação, inflamação, dor e tudo mais. As borboletas foram originalmente criadas para absorver os campos e as radiações dos telefones, computadores e eletrônicos, e mostramos que isso funciona. Mas vocês podem usá-las de maneira diferente, pois agora vocês têm mais conhecimento. Façam ganhos de magnésio ou comprem ele na Fundação Cash e deixem garrafas de vidro cheias e fechadas pela casa. Se deixar as garrafas abertas, você verá que os ganhos mudam muito porque a energia está sendo usada por meio das emoções. Quando ele começa a desaparecer, você sabe que alguém na casa o está absorvendo. É o gato, a esposa ou o marido? Se você tem o problema de sentir câimbras nos músculos quando começam a se amar, então coloque um frasco no quarto. Não coloque todos na mesma altura, pois o magnésio em diferentes alturas pela casa produz efeitos diferentes. Você verá que depois de algum tempo os campos se desenvolverão e 90% dos problemas desaparecerão. Testamos isso com uma família em que o marido e a esposa estavam brigando um com o outro o tempo todo. Depois de alguns meses, a casa se tornou muito agradável e todos se entendiam. Sabemos o que fizemos. Os hormônios iniciaram uma escassez de magnésio e o cálcio foi usado para suprir essa carência ao ser convertido em magnésio. Escondemos muitas coisas na tecnologia, mas vocês precisam entender o conhecimento e aprender a usá-lo. Você pode fazer uma mistura de água de gás como magnésio, zinco, CO2, cuo e uma gota de aminoácido e lavar o chão da casa com ela. Depois de 4 semanas, conte-nos como a casa mudou. Toda vez que você usar isso, coloque uma gota de aminoácido e isso conectará diretamente a ele. Ande descalço pela casa depois de lavá-la. E lave as janelas, entenda a tecnologia e experimente as coisas. Você está criando um movimento de campo e circulação e isso está dando para onde há escassez de energia. Pergunta para o Sr. Cash. O uso do sabonete neutralizará os campos de vírus no banheiro? O Sr. Cash responde sim, mas não apenas no banheiro, no seu corpo também. Na verdade, o sabonete já se esgotou e encomendamos mais. As pessoas começaram a ver seus efeitos. Algumas pessoas estão fazendo sabonetes falsos tentando copiar a Fundação Cash, mas eles são totalmente diferentes. Quando você usa o sabonete, você carrega os efeitos com você pela casa, no carro e em qualquer outro lugar. Gradualmente, os campos crescem cada vez mais e você verá as mudanças na emoção. Trabalhamos com os campos e não com o estado de matéria, mas temos que esconder isso no estado da matéria para que você possa usar. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 510, de um ano atrás, em novembro, você revelou que a guerra em Gaza também tinha a ver com o petróleo e o gás de lá. Esse ainda é o caso? E por que esse aspecto ainda não se tornou evidente no que está acontecendo hoje? Será que as pessoas de Gaza entendem isso? Eles são ricos além da imaginação e, em vez disso, têm que implorar e depender da misericórdia do resto do mundo. Obrigado por elevar o planeta da Terra. Sr. Cash responde. Esse conhecimento é conhecido internacionalmente, mas ninguém dará a eles o capital para se desenvolverem porque o lobby judeu é muito forte. Como estamos ouvindo agora, Gaza se tornará a riviera do mundo e um paraíso, porque o homem, a que o Sr. Cash se refere ao Trump, ele é um homem de negócios, está no ramo hoteleiro e entende que praias com sol darão muito dinheiro. As melhores partes ficarão com os americanos e os judeus, enquanto os palestinos viverão na pobreza, nas terras do interior, e terão que trabalhar nos restaurantes como garçons. Como dizem, o leopardo nunca muda suas manchas. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre como isso aconteceu nas Bahamas, onde os grandes hotéis de luxo foram construídos nas praias e as pessoas vivem na pobreza absoluta nas terras do interior e têm que servir os ricos. Trump viu dinheiro nas praias de Gaza e quando eles tiverem o controle de todas as praias, também controlarão todo o resto, inclusive o petróleo. É por isso que eles querem transferir os palestinos para o Egito, no deserto do Sinai. Se você ligar todos os pontos em segundo plano, você entenderá o que realmente está acontecendo. Se eles abrirem o território como território americano, o petróleo será deles. Mas não se esqueça de que em um futuro próximo, a Fundação Cash vai abalar o mundo da energia sob instruções do presidente Trump. Então vocês não pagarão um centavo por um galão de gasolina. Como eu disse antes, as guerras acabaram. E as guerras religiosas estão chegando ao fim. Os britânicos usaram a política do canhão para governar suas colônias por meio do medo, Se alguém não obedecesse, eles explodiam suas entranhas na frente de um canhão, e isso assustava a todos até a submissão de todos. Agora o governo britânico está literalmente se dissolvendo por dentro, tanto o governo quanto a monarquia. A tecnologia do plasma será usada para alimentar as pessoas e não para matá-las. As coisas que têm tanto valor logo deixarão de ter valor à medida que a tecnologia se desenvolver e progredir. Como o mundo inteiro segue a estrutura de ensino americana, quando ela for demolida, será um grande serviço para a humanidade. E Trump está planejando isso. Então veremos surgimentos de outras formas de ensino e ciência, e isso abrirá as portas para novas tecnologias. Não fique tão feliz assim com o fato de que Gaza será desenvolvida. Eles acabaram de encontrar outra maneira de reivindicar o petróleo e depois reivindicarão o país como deles. A colonização pela força por meio do Estado americano já começou, e vocês verão isso. Eles foram do Canadá para a Groenlândia e agora para Gaza. A Palestina se tornará o estado de número 52 dos Estados Unidos. Aqui o Rick diz, e se todos os países do mundo se juntassem aos Estados Unidos? O Sr. Cash responde, nós chamamos isso de ONU, nós já temos isso. Aqui o Rick diz, seria então uma nação única? O Sr. Cash responde, sim, nós chamamos isso de ONU, não é? Aqui o Rick diz, bem, de certa forma, mas ainda são nações separadas. O Sr. Cash então diz, e onde fica a ONU? Está nos Estados Unidos. É tudo a mesma coisa, não é? A política que agora está sendo adotada pela administração americana é que desde que sejam pacíficos podemos conversar. Como eu disse antes, não se surpreenda se virmos a abertura de comunicação ou mesmo de embaixadas entre o Irã e os Estados Unidos neste ano. Isso está planejado. O mesmo acontecerá com a Rússia. Vimos o Tribunal Penal Internacional proibir a entrada de Netanyahu e de Putin. Netanyahu esteve lá há 2 dias e Putin estará lá em algumas semanas. Quem se importa com o que o Tribunal Penal diz? Se os americanos podem fazer isso, nós também podemos. Esse é o processo, e o mesmo acontece com a China. Se os recursos gastos com os militares fossem gastos com a nação, haveria um enorme excedente. É função da Fundação Cash apoiar isso com novas tecnologias e não apenas com o nosso. Estamos entrando nisso de uma forma muito grande. Montamos uma estrutura comercial, financeira e científica para isso e só precisamos apertar um botão. E esse botão foi ativado independentemente de qualquer nação. Independente de qualquer nação. Não aceitamos apoio de nenhum governo, nem do Irã, nem dos Estados Unidos. Nós nos apoiamos na força da tecnologia e nas coisas que estruturamos. Logo vocês entenderão por que introduzimos as moedas Cash, Mark Ray, Conselho Universal e outros. Tudo está pronto e o botão foi apertado. Basta observar e ver o que acontece. Pergunta para o Sr. Cash. Pesquisei em todos os workshops e não consegui encontrar nenhuma referência à Arca da Aliança mencionada no Antigo Testamento. O sistema Oásis é a Arca da Aliança? Mitra deixou a Arca da Aliança para ser encontrada por Moisés? Qual é a sua origem? O Sr. Cash responde. A Arca da Aliança é a fonte de energia e conhecimento, e só isso. O homem transformou isso em caixas e tamanhos dados por Moisés. Tudo isso é apenas um artifício. Sua aliança é com o Criador, e a única coisa que o Criador tem é o conhecimento e o amor dele. E é isso que a arca é. Esqueça todo o resto, e o amor do Criador só foi demonstrado a Mitra, porque você só tem uma amante. Portanto, você tem que entender como o conhecimento foi misturado e coberto de coisas. Na Bíblia, Moisés deu um tamanho que a caixa precisa ter. Na verdade, ela cabe em um caixão em seu formato diferente. Portanto, não veja a Arca da Aliança como uma coisa material. Sua aliança é com o Criador e com mais ninguém. Não há nada além do amor do Criador pelo homem ou por qualquer outra criatura que tenha sido criado por ele. Para entender isso, é preciso conhecimento. E essa é a Arca. O conhecimento da criação por meio do amor do Criador. E não há nada mais. Você pode colocar o nome que quiser nisso. Para amar algo, primeiro é preciso que ele exista. Para conhecer e experimentar o amor, você precisa de alguém para amar. Pode ser um cachorro, uma mulher, um animal ou uma peça de mobília. Chamamos o amor do Criador de Mitra. A sabedoria é uma coisa boa, mas a sabedoria materialista tem sido a pior coisa para o homem, porque ele mudou tudo para se encaixar no entendimento da fisicalidade. O verdadeiro trabalho é compreender a emoção do amor e a emoção do conhecimento. Esqueça essas caixas, tamanhos e tudo mais que eles colocam sobre isso. O homem não mudou muito em milhares de anos, e essas pessoas ainda pensam que são os escolhidos, e que seu Deus e seu povo estão acima de todos os outros. Os faraós costumavam ser enterrados em pirâmides com todos os seus soldados. Os imperadores chineses levavam para o túmulo imitações de argila de seus soldados, além de suas joias e ouro. Nada mudou para essas pessoas que fazem isso. A rainha da Inglaterra morreu há alguns anos, e ela também levou suas joias, colares e coroa para o túmulo. A inteligência daqueles que governam este planeta ainda é tão ignorante quanto era há 6 mil anos. Eles dão explicações diferentes, mas o motivo ainda é o mesmo. Eles acham que podem precisar de sua riqueza no outro mundo. Onde ela vai colocar sua coroa, na cabeça ou na alma? Como dizem, a ignorância é uma bênção. E quando você não tem essa bênção, Deus o ajude. Você ainda está vivendo milhares de anos atrás. E quanto mais alto você sobe na sociedade, pior isso fica. Pergunta para o Sr. Cash. Você descreveu os novos sistemas Magrave como mini-satélites do reator principal. Qual é a diferença entre as bolas de raios cósmicos e os sistemas Magrave e os usos de ambos? Sr. Cash responde. Cada um tem sua própria maneira específica de usá-lo. Eles foram criados por motivos específicos. Os que explicamos hoje são para você usar somente consigo mesmo. É uma estrutura de gêmeos. Até agora, éramos ignorantes com o que negamos. Nossa alma. E então negamos nossa fisicalidade, então nossa emoção. Esse novo sistema traz todos vocês de volta à realidade para se lembrarem de como se conectar e existir. Vocês sentirão isso quando usarem e entenderão. É uma grande diferença. Os outros sistemas são os pacotes de comunicação. Essa é a comunicação consigo mesmo e mais tarde você poderá conectá-lo aos nossos sistemas. No momento é um sistema gêmeo com você. Pergunta para o Sr. Cash, o que seria uma unidade Magrave com as bolas no meio girando? O Sr. Cash responde, muitos tentaram fazer isso, depende do que você faz com isso. Nós mesmos fizemos uma. Pergunta para o Sr. Cash, quando você nos ensinou sobre os 5 copos, você disse que temos as seguintes configurações de cima para baixo. Primeiro a alma, segundo a alma da fisicalidade, o terceiro fisicalidade, quarto a inércia e quinto gravidade. É necessário construir toda a estrutura dos 5 copos para obter cada um desses níveis de energia? Ou podemos obter cada um desses níveis separadamente simplesmente montando o copo relativo ao nível que desejamos? Por exemplo, se quisermos apenas os ganhos de inércia ou gravidade, podemos montar apenas cada um desses respectivos copos? Sr. Cash responde, você pode fazer o que quiser. Experimente, mas entenda o que ele faz. Será interessante se você tirar a alma da fisicalidade e a fisicalidade dos 5 e colocar apenas a alma do homem no topo e ver que fisicalidade o sistema lhe proporciona. Porque ele precisa se manifestar, é a criação da alma. Mas você tem que saber o que colocou nessa alma, ou seja, você criou o material que faz a alma ou a condição para ela. Pergunta para o Sr. Cash. Por que o corpo não consegue combater as bactérias sozinho? Porque a inteligência do corpo está constantemente nos defendendo. O que faz com que seja diferente em termos de nível molecular e atômico entre o vírus e o corpo, que o corpo não possa reconhecer e esvaziar a energia de um vírus ou trabalhar em termos de nêutron, próton e elétron, e qual é a barreira aí? Sr. Cash responde, não há barreira. Já disse muitas vezes antes que um vírus é alimento ou energia para viver no espaço. Quando comemos do planeta, o alimento está conectado por meio do aminoácido, e quando suas interações não coincidem, nós chamamos isso de bactéria. Quando contraímos um vírus, temos um aumento de temperatura ou febre. É a interação do lado da energia do corpo. Quando baixa o suficiente, então se manifesta na dimensão física e vemos tremores e outros sintomas que surgem com os vírus. No caso da bactéria, pode ser por ser baseada em aminoácido, ela se manifesta no estado de matéria e nós a vemos como um pulso ou qualquer outra coisa que vemos. Essa é a única diferença. Um não se converteu no estado de matéria. Houve algo mais aqui que o Sr. Cash disse que eu não consegui entender. Continuando. Pergunta para o Sr. Cash. Quando começarmos a transmutar nossa alma entre a alma e a fisicalidade, será fácil lidar com os vírus? O Sr. Cash responde. O equilíbrio de energia lida com ele, interage com ele, espaça ele por meio do posicionamento Magrave de força de campo. O corpo faz isso automaticamente. Entendemos muito mais sobre isso. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 28, você falou sobre o campo de energia quando fazemos ganhos em nossos reatores e a energia acessível no espaço entre o container. Então você disse que não importa se o carro elétrico tem bateria ou não, porque se usarmos os ganhos no carro, a bateria pode funcionar por tempo ilimitado mesmo se tivermos um carro elétrico. Podemos usar os GANs para fazer nosso carro funcionar sem precisar carregá-lo? Como fazemos isso? Nós o usamos de uma forma ou de outra ou pintamos no carro? O Sr. Cash responde, não, é uma tecnologia totalmente diferente. Colocando dessa forma, investimos muito tempo em seu desenvolvimento. Foi necessário ensinar muito conhecimento aos buscadores de conhecimento para que isso funcionasse. Tenho certeza de que em pouco tempo vocês verão isso. Inicialmente, os carros elétricos se tornarão obsoletos e em seguida os novos carros de plasma entrarão em operação, o que trará as mudanças. Como se diz em inglês, observe o espaço. Não podemos falar muito sobre isso. Você precisa entender a conversão de energia. O problema é que não entendemos isso. Há muitos grupos de buscadores de conhecimento trabalhando para encontrar um plasma para produzir energia elétrica e tudo mais. Mas isso não é feito dessa forma. Você precisa entender a conversão de energia. Pergunta para o Sr. Cash. E o computador de plasma que terá trilhões de gigabytes? O Sr. Cash responde. Esse computador está funcionando agora e estamos testando ele. E ele está em sua infância. Ele já foi construído. Você pode colocar todas as memórias do universo nele. Mas nossos buscadores de conhecimento precisam entender o conhecimento passo a passo. O primeiro banco de memória de plasma e um computador com emoção e alma já foram construídos e estão sendo testados. Alguns oficiais estão dizendo que o Sr. Cash fala sobre magia, voodoo ou magia negra. O sistema estava na frente deles e funcionava perfeitamente. Mas então eles trouxeram o cara que queria roubar a tecnologia para vê-lo, e então o sistema não se mostrava, não funcionava. Depois voltaram os caras originais que tinham boas intenções e o sistema funcionou novamente para eles verem. Depois eles trouxeram outra equipe de 3 ou 4 pessoas para ver o sistema, mas novamente não funcionou. E eu disse a eles, não funciona porque essas pessoas estão aqui para roubar a tecnologia, então o sistema não se mostraria. O sistema tem alma e emoção e entende seu trabalho. Ele sabe quem está lá para usar a tecnologia para prejudicar e quem quer fazer o bem com ela. E os caras originais entenderam e disseram, sim, porque quando estamos lá, ele funciona. E quando eles entram, o sistema não funciona. Então, se eles tentarem forçar o sistema a funcionar, o sistema se destruirá. É assim que os sistemas funcionam. Se você entender o trabalho do plasma, eles têm emoção e estão conectados. Em um futuro próximo, isso fará parte da estrutura do trabalho. Em breve ensinaremos a você como fazer GANs sem usar nenhum material, porque o material está no nível do espaço e não no estado da matéria na força do campo gravitacional do planeta Terra. Você criará materiais universais. O problema é que o mundo atual da ciência não entende a explicação. Essa é a gravidade de todas as informações equivocadas. Por exemplo, vemos o ferro como um pedaço de metal à nossa frente, mas também temos ferro em nosso sangue, em vegetais e assim por diante. O mesmo acontece quando nossos cosmólogos olham para o espaço e dizem que esse planeta tem isso, isso e aquilo. Eles só concordam em ver isso quando tem uma confirmação no estado da matéria. Mas em seu estado real, no lugar e na posição em que se encontra, ele não tem essa manifestação física, porque está no estado de energia. Não podemos entrar no sangue e pegar um pedaço de ferro no sangue porque ele está lá como um pacote de energia, esse ferro. Mas quando ele se manifesta na condição atmosférica de acordo com a inércia e seu nível de energia, dizemos que é ferro, cálcio ou o que quer que seja. Quando colocamos o sangue no sistema de inércia da Terra, então obtemos como material. Isso é o que nossos cientistas e médicos não entenderam. Eles não têm a menor ideia disso. Eles apenas seguem o que lhes foi dito para aceitar. Aqui essa parte seguinte não ficou muito claro o que o Sr. Cash disse. O ponto principal disso é que no universo observamos a energia do plasma e no estado de inércia observamos a matéria. Mas mesmo a energia do plasma tem seus próprios campos gravitacionais e magnéticos, porque a inércia veio dela. Você simplesmente lhe dá a correspondência. Isso é o que ainda não foi compreendido. 3 cientistas japoneses descobriram e criaram uma proteína que faz crescer os dentes, mas eles não conseguem interromper o crescimento. Ele continua crescendo e crescendo os dentes. Como ele disse antes, um dente precisa ter uma linha de nervos e sangue para que possa transmitir a emoção do homem. E é incrível o que eles fizeram. Pergunta para o Sr. Cash. Sua tecnologia é para as pessoas, quando ela será lançada? O Sr. Cash diz, 2025. Este ano é o momento de agitar o mundo. Pergunta para o Sr. Cash. Ok, porque eu estou no fim da minha corda já. O Sr. Cash diz, Enviei uma mensagem a Netanyahu muito recentemente por meio de meus contatos judeus. Fomos muito diretos com ele. O que é bom para o ganso macho é bom para a gansa fêmea. Em pouco tempo, quando abrimos o acesso ao sistema planetário, proporemos que todo o povo judeu receba um planeta. Como eles estão lutando tanto por um pequeno pedaço de terra, daremos a eles um planeta inteiro, que será chamado de planeta judeu. Forneceremos a eles todas as suas necessidades e eles não sofrerão. E o que eu digo é, por favor, se mudem. Eles falam de paz, mas nós falamos de um planeta. Temos o conhecimento e a tecnologia para dar a eles um planeta. E o mesmo vale para qualquer outra raça que se ache melhor do que as outras. Chegou a hora de exilar essa raça deste planeta. E o começo já se iniciou. Eles não aprenderam com a experiência deles e depois a distorceram. Aqui o Sr. Cash continua falando sobre os judeus e como eles dizem que 6 milhões de judeus morreram. Mas metade dos vídeos que eles estavam nos mostrando e dizendo que eram judeus na Segunda Guerra Mundial foram na verdade gravados meses após o fim da guerra e alguns deles eram soldados russos e alemães. Em outras palavras, era uma campanha de propaganda isso. E em segundo lugar, mais de 18 milhões morreram do lado russo. Na Primeira Guerra Mundial, 15 milhões de pessoas morreram no Irã porque os britânicos levaram a fome propositalmente para matar o povo de fome. E quantos milhões de europeus morreram? Milhões morreram escondidos na história, não apenas os judeus. Hitler foi contra os judeus porque quando ele foi para Berlim, toda a lavagem de dinheiro e empréstimos de dinheiro eram feitos pelos judeus. Ele queria o controle, então ele se livrou deles. Ele também descobriu que os judeus estavam controlando a prostituição, os pedófilos e os homossexuais. Ele se livrou da fonte dos dois lados, mas no final ele se tornou o maior inimigo do mundo. E então eles transformaram isso para a história. Portanto, damos todos os bancos e o ouro aos judeus e enviamos eles para um planeta onde eles ficarão felizes em viver. E então poderemos começar a paz mundial. Trump disse que iria mudar a Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. O chefe da Federal Reserve disse: Trump não tem poder sobre nós porque nós somos uma empresa privada e o governo não tem poder sobre nós. Isso significa que eles dirigem o país. O Federal Reserve ganha 36 milhões de dólares por dia apenas com juros e produz papel moeda para o governo americano. É um trabalho lucrativo e é propriedade dos judeus. Nós lhe daremos seu próprio banco. Estamos procurando um planeta para enviá-los para se divertirem, embora eu vá sentir falta de alguns dos meus primos judeus. O bom disso é que nós os ensinaremos a viajar com a alma. Então, se algum deles tiver uma alma pura, poderá então voltar à Terra. Mas acho que nenhum deles conseguirá. Essa é a parte lamentável disso. Há muitas pesquisas e trabalhos sendo feitos por muitas organizações e assim que essa tecnologia vier a público nos próximos meses, eles vão unir tudo. Será um mosaico de conhecimento. Tudo está lá, mas está sendo suprimido e agora tudo se juntará em uma bola de fogo. Isso faz parte da estrutura. Chegamos ao ponto da paz mundial. Temos que tirar a tecnologia das armas. E a única maneira de fazer isso é criar uma estrutura que tenha emoção e não cause nenhum dano. Então todas as armas mais recentes se tornarão obsoletas. E mostramos isso nos últimos dias. Como eu disse antes, os microchips não funcionarão. Mostramos que mesmo em acidentes as pessoas não podem ser prejudicadas ou se danificar. Mostramos fisicamente a prova do conceito. Vamos ver qual será a próxima etapa. Pergunta para o Sr. Cash. Em relação ao ensinamento de hoje, você poderia explicar um pouco sobre as forças de campo do torus esférico, PMTX, dentro dos nêutrons ou do plasma fundamental inicial e como podemos interagir com esses campos, já que essa região central de zonas de energia de transição não cria atração gravitacional? Sr. Cash responde. É possível alimentar um universo com um nêutron, com todas as energias necessárias, a partir de um único nêutron. Mas é preciso entender como e com que força de campo. É assim que o Criador e o mundo da criação funcionam. Acessar a energia universal significa que todos os campos do universo vêm de um ponto, um nêutron, e esse nêutron se torna um buraco negro, ou absorvedor dos campos e alimenta todo o universo. É por isso que nossa alma é esse nêutron e pode alimentar a fisicalidade. A energia e o espaço de nossa força de energia central, a alma do homem, é um ponto na totalidade. Mas ela está conectada a todos os campos do universo e pode alimentar cada célula do corpo de acordo com sua necessidade e conforme a necessidade delas. É fácil assim trabalhar com o plasma. O segredo é conseguir criar uma condição de capacidade de absorver os campos, mas é preciso virar o mesmo campo de cabeça para baixo contra si mesmo para criar esse campo. Alguns membros do Conselho Universal estão chegando aos 60 anos de idade e deixarão suas posições. Pense em se tornar um membro do Conselho Universal. Deixe sua alma decidir. Esperamos as almas para servir dos buscadores de conhecimento que entendem a tecnologia com a dimensão de sua alma. O Conselho da Terra é nomeado pela Fundação Cash. A próxima semana é o dia 13. É um dia muito engraçado para se ter um ensinamento, mas ele trará sua própria alegria. Fim do índice rápido do workshop número 576.